99, domingo 19 de dezembro. Tivemos um som no São Bernardo, uma visita aos detentos, lição de vida, conselhos, o clima não é tenso. Saudade, solidão, respeito e paz no momento, realidade cruel, dia de visita. Uma pá de visitante da periferia, face da morte, cena do crime, cenas do cotidiano que aqui o jornal não imprime. Eu vi a verdadeira escola do arrependimento, lágrimas escorrem do olhar de um detento. Porque sentimento não é matar, só morre pobre. Respeito, recepção por conta do mano Jorge. Com água, refrigerante, disse que o povo é ignorante. Com isso pobre sofre, só vive lá fora na poeira da estrada. E no fim da carreira é aposentado em uma cela gelada. Aqui do inferno você vê alguém morrendo, tanto sofrimento, vendo um filho bandido aqui dentro, encarcerado, talvez baleado, não escapou do assassino, matador registrado. Sem repórter, sem julgamento, rebelião, pânico, sangue no chão de cimento. A confiança no próximo não existe mais. O bolo podre faz ladrão te esfaquear por trás. Cadê a paz se o sol nasceu pra todos? Se você não vê a luz dele, pra que dar asa ao demônio? Liberdade é o objetivo. O ser humano não nasceu pra viver em presídios. Liberdade é meu sonho, sei que sou capaz. Mundo do crime, sangue bom, nunca mais. Eu quero ser orgulho pra minha família. O condenado aqui implora por justiça. Liberdade é meu sonho, sei que sou capaz. Mundo do crime, sangue bom, nunca mais. Eu quero ser orgulho pra minha família. O condenado aqui implora por justiça. Aí bandido, bandido, veja só. Sujeito homem, mas tá aí se acabando no pó. Dinheiro na boca e se esquece da família. Oh meu Deus, porque existe o crack e a cocaína? Porque existe um alcoólatra na calçada, sem emprego, sem família? Vida desperdiçada, meu trauma é que aqui eu não vejo respeito. Só vejo coroa de flores e mãos no peito. Desse jeito, braço direito de Lucifer, você é um guerreiro por pouco tempo de pé. Sonhos, eu sei que todo pobre tem. Não quero ir pro Carandiru e sim pra Jerusalém, mas bem além de todo esse inferno. Aqui o ser humano não vive um terço de um século. Será que eu estou errado? Não ando mais armado. Não sou mais alma que Lucifer tinha explorado. Se eu for odiado é por poucos, porque falo pra muitos. Sou flagrante, Deus vai te livrar desse submundo do crime, suicídio da favela. Quantos mais irão morrer nessa guerra? Não sei, só sei que o fim dos tempos está chegando, parceiro. O perdão é a palavra longe do desespero, porque o erro, o pecado andam lado a lado. Traição, mentira, caixão lacrado, costurado, formol. Brasil, tetracampeão do crime, do futebol. Porque tanto sangue derramado, periferia ignorante, IML lotado. Liberdade é meu sonho, sei que sou capaz. Mundo do crime, sangue bom, nunca mais. Eu quero ser orgulho pra minha família. O condenado aqui implora por justiça. Liberdade é meu sonho, sei que sou capaz. Mundo do crime, sangue bom, nunca mais. Eu quero ser orgulho pra minha família. O condenado aqui implora por justiça. Oh meu Deus, ilumine minha mente, que minha letra transforme muita mente doente. O psicólogo do ladrão, que minha inspiração faça uma cirurgia, uma operação de ação. 2:20 da manhã, poderia estar dormindo com minha mulher e meus filhos, mas não. Estou aqui pensando no meu povo, estou tentando te livrar da morte de novo. Talvez seja a última vez, nosso futuro é escuro. Minha vida é um livro aberto e o rap é meu escudo. Não sei se vou estar vivo. Com proceder o pobre morre na mão da polícia e não na mão de bandido. Mas daqui pra frente vou na pura calma, não. Vou dar motivos pro demônio bater palmas. Periferia, pra que se matar? Enquanto houver guerra, não haverá justiça divina. Leandro, que Deus o tenha em um bom lugar. Me lembro do último churrasco, trocamos ideia até de madrugada. Em sua casa, com o Gog, Osmar e o Daniel. No crime, o suicídio é lento, o processo é cruel. Pode ser podre, mas conheço pessoas sinceras. Pessoas que com o descaso estão jogados em celas. Nesse momento, alguém morre por drogas, pedra. Nesse momento a fome revolta e gera guerra. Mais um dia, 19 de dezembro, visitei o São Bernardo, esse foi o meu sentimento. Desejo paz a todos os detentos, esse foi o meu sentimento.